8 no meio da Gol, no solo 5-2, vai prosseguir Alfa Juliette pro 03. Alfa Juliette, foguete 3, Gol, Ono 8 no meio. acertando o localizador, zona 0 Rio 5972. E o 5972? Autorizado final LS, agora com a torre em 1862 e bom pouso. 1862 e 14, obrigado. Salvador novamente, Rio 5972, estabilizando o localizador no zero. Avistamos já. 5972, completamente visual. Reporte quanto o embaixado travado, tem livre pouso na 10 e venta calma. Botão embaixo travado. Travado, Rio 5972. Livre pouso na 10, vento calmo. Sete autorizados, chama táxi. Zero, por gentileza, 118.6 para a cópia. Salvador, 3520, boa noite. 3520, boa noite. Autorizado Aracaju, 190 ao nível. Se decola da 10, sai da Pucajama direto a Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5106, transponder, 120, decimal 8, controle. 190, decola da 10, Pucajamo, Aracaju. Curva direita, curva esquerda, 5106, controle após o 208. 120, decimal 8, a frequência do controle. Me chama pro push no 04. Ok, Oscar Zulu Alfa, contato radar. 696, Nordeste de Salvador, estação de vigilância. Mantém um nível de voo 080 e dá presente autorizado. Afirmativo, autorizado direto coral. Torre Rio 5972. Romeu 09, prossegue Alfa Juliette, remota. Perdão, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 09 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 09, Rio 5972. Torre Salvador, trip 5317, com 66 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Carajá para o táxi. Prossegue via Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, trip. Índia Alfa, chamando ponto de espera pronto, trip. Torre Salvador, 35317, no ponto de espera pronto. A linda cola, pista 10, levanta a calma, 3. A linda cola da pista 10, 317. 53, 17 da TIP, decolou 15, 120 decimal 8 controle. 308, obrigado, bom dia, senhorita. Yeah. Torre Salvador, bom dia, Gol 1606, gente da Bravo, solicita o 370, agora João Pessoa, está no gate 5. Tá, proa de Momo, inicialmente. Bom dia, trip 5317, contato radar, submanter o nível de voo 380, da presente, está autorizado, Cockroo. Cockroo, corrigindo, Cockroo, subindo para o nível de voo 380. Afirmativo. Só Kilo Oscar Golf Bravo, Bravo Uniforme? Irmão, Cockroo, Kilo Oscar Bravo, corrigiu, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Afirmativo. Então, voando Cockroo, trip 5317, proa. Código 3800, tá ok? Ok. 3520 para pushback e acionamento na posição 4. Autorizado, TAN 3520, chama táxi. Chamada para o táxi, TAN 3520.